os cristãos constituíam apenas 6% da população do império. Foi então que as lideranças cristãs cometeram um erro crasso, fundamental. Ao invés de elevar o povo ao entendimento e vivência da mensagem cristã, pretenderam rebaixá-la ao nível dos interesses imediatistas do povo. Assim, para atrair os pagãos para as igrejas cristãs, foram assimiladas as práticas pagãs. Instalou-se no cristianismo o culto exterior, com ritos e rezas, ofícios e oficiantes. O povo estava habituado ao culto aos deuses, que eram reverenciados em imagens e estampas nas casas, nos templos. Tudo bem, criou-se um Olimpo cristão, onde foram entronizados outros deuses que se chamavam José, Maria, Tiago, Pedro, Paulo, Felipe e outros vultos do cristianismo, aos quais os cristãos habituaram-se a reverenciar em imagens e estampas nas casas e nos templos. Tudo igual ao que era antes, houve apenas uma mudança de nomenclatura. Os deuses foram substituídos pelos santos. O Deus maior, o chefe de todos, era o próprio Cristo, elevado à condição de supremo Senhor do Universo. Porque um Deus que houvesse fundado uma religião seria bem melhor aceito do que um simples enviado seu. E para contornar a dificuldade que semelhante ideia representava, já que Jesus a si mesmo apresentava-se como sendo um enviado de Deus, como um filho do homem, que ele fala frequentemente, era um filho do homem. Para contornar essa dificuldade, já que ele nunca se dissera filho de Deus, Deus encarnado, criou-se a esdrúxula concepção da Santíssima Trindade, em que uma mesma individualidade de Deus tem três manifestações distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Igualmente curiosa foi a solução para o problema de Maria, sendo a mãe de Jesus e, consequentemente, agora a mãe de Deus. Maria não poderia ter nascido com a mácula do pecado original. Um original pecado, supostamente cometido por um suposto casal, Adão e Eva, num suposto paraíso. Então deram a Maria, para contornar o problema, uma graça de exceção. Ela foi o único ser humano que nasceu na Terra sem a mácula do pecado original. Mas isso criava um problema ainda mais sério, porquanto, segundo o dogma do pecado original, nós experimentamos a morte por causa dele. Ora, se Maria, por graça de exceção, nascera sem a mácula do pecado original, ela não poderia morrer. Resolveu-se o assunto com o dogma da Assunção de Maria. Maria não morreu, foi arrebatada aos céus em corpo e espírito. Não há limites para a fantasia quando renunciamos à lógica e ao bom senso. E durante séculos, não obstante os esforços de dedicados discípulos de Jesus, que periodicamente vinham à Terra tentando reconduzir o cristianismo às suas fontes iniciais de pureza, como um Francisco de Assis, o cristianismo permaneceu no desvio, dominado pela institucionalização, orientado por uma teologia infantil, medieval, fixada irremediavelmente pelo dogma, esse instrumento terrível de aniquilamento da razão. O dogma é a morte do raciocínio, porquanto não permite discussão em torno de suas propostas, por mais esdrúxulas possam parecer. E quando, analisando a história, recordamos os tribunais inquisitoriais, em que as autoridades religiosas mandavam para a fogueira aqueles que se atreviam a contestar os seus interesses e as suas ideias. Quando lembramos as cruzadas, guerras e conquista realizadas em nome do Príncipe da Paz, quando pensamos no incrível comércio das indulgências, em que almas eram transferidas para o céu a peso de ouro pago por abastadas famílias, quando pensamos nos grandes líderes cristãos que governavam como reis